beleza e charme como você quer. ZYC 415, 105,7. Atlântico Sul FM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Direção Artística, DIE Entretenimento. Atlântico Sul. Agora, na Atlântico Sul, hora livre.